Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olha a Imperatriz chegando. Neste palco iluminado, só dá lalá, és presente imortal. Só dá lalá, nossa escola se encanta, o povão se agiganta, é dono do carnaval. Neste palco iluminado, neste palco iluminado. Olá, amigos, de volta essa semana, mais uma vez com o nosso bate-papo musical. E eu quero convidá-los a ficarmos juntos nessa próxima hora, curtindo o que há de melhor da música popular brasileira e aproveitando esse momento, né, esse momento momesco, como eu sempre falo. Vamos relembrar alguns sambas que marcaram, alguns sambistas que nos deixaram saudade, e eu convido vocês exatamente para isso nessa próxima hora. Relembrar grandes e belos carnavais. Teremos hoje nosso papo nutritivo e nosso nutricionista Denise Braga vai falar hoje mais uma vez sobre algo muito importante relativo à nutrição. E eu vou já perguntar a Denise então sobre o que ela vai falar pra gente hoje. Olá, Denise, conta pra gente aí, qual o assunto, qual o tema do nosso papo nutritivo de hoje? Hoje, Marquinhos, eu vou ensinar como evitar o desperdício de frutas, legumes e verduras. Então fica aí que eu já volto. Muito bom, preservação de alimentos, isso é importantíssimo. Vamos então daqui a pouquinho saber como fazer isso. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso especial do mês, né, o nosso especial do mês, envie do seu repertório, na verdade, para o seu especial do mês. O especial do mês é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês e ele é feito por você. Você manda a listinha de 14, 15 músicas que você quer ouvir aqui, que quer compartilhar com nossos amigos, e a gente então vai executar, vai tocar a sua lista de músicas na última semana do mês, no nosso programa especial do mês. Hoje, né, esse mês, nosso especial do mês vai ser exatamente carnaval. E o e-mail para isso, então, é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir, então, na abertura do nosso programa, com a Beth Carvalho, Vou Festejar, a composição de Nelci, Dida e Jorge Aragão. E, em seguida, João Nogueira canta Nona Madeira, de Eugênio Monteiro e dele, João Nogueira. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar. Vai chorar, chora. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar. Pode chorar. isso é madeira. Em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não fure, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. E samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou é madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Ouvimos a Beth Carvalho com Vou Festejar, de Nelci, Dida e Jorge Aragão. E João Nogueira cantou Nó na Madeira, de Eugênio Monteiro e João Nogueira. Agora, sugiro a você que corra os móveis para o canto da parede, afaste as cadeiras do meio da sala, deixe espaço livre e vamos sambar com Luiz Airão. Tá delícia, tá gostoso, de Alceu Maia e Zeca Timba. E com os originais do samba, Preciso Cantar, Adelton Alves e Delcio Carvalho. Beleza! Será que é a garotada dos canarinhos de Petrópolis? Ih, olha aí, Joãozinho, nós vamos cantar o teu samba, Joãozinho! seu lugar. E na cidade saudade ficou no seu lugar. Se esconde na sombra a se lastimar, vai colher ódio somente por tudo que há. Canto o amor e me esquivo dos males da vida. Zombo de quem só odeia com medo de amar. Canto o amor e me esquivo dos males da vida. Zombo de quem só odeia com medo de amar. Ouvimos com Luiz Airão, Tá Delícia, Tá Gostoso, de Alceu Maia e Zé Catimba. E também com os originais do samba, Preciso Cantar, Adelton Alves e Délcio Carvalho. E nesse ritmo carnavalístico, vamos ouvir agora Luiz Américo, Filho da Véia, de Luiz Américo e Braguinha. E com Adoniran Barbosa, Tocar na Banda, de Adoniran Barbosa. Filho da veia, oh, eu não pego nada. em meu carro tem sempre uma grande mulher de montão. Tô sempre coberto dos pés à cabeça, chego, me encosta, cai duro no chão. Com sete pitadas da sua cacimba, barato dendê, um banho de arruda todinho cruzado, na minha horta só tem de chover. Sou filho da veia, oh! De acreditar, a força que ela me deu, só ela é quem pode tirar. Pense, não sou vencido aqui nesse reino ou em qualquer lugar. Sonho de inveja de boi mandingueiro, a véia levou pro fundo do mar. Sou filho da véia, oi, eu não pego nada. A véia tem força, oi, na encruzilhada. De acreditar, a força que ela me deu, só ela é quem pode tirar. Se não sou vencido aqui nesse reino ou em qualquer lugar, um sonho de inveja de boi mandingueiro, a velha levou pro fundo do mar. Sou filho da velha, oh, eu não pego nada. A velha tem força, oi, oh, vai encruzilhar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Toca na banda pra ganhar o quê? Duas mariolas e um cigarro de Holanda. Toca na banda pra ganhar o quê? Duas mariolas. Um relógio é 4h20, o outro é 4h30. É que de um relógio pra outro, adora vareia. Toca na banda, pra ganhar o quê? Duas mariolas e um cigarro de Holanda. Toca na banda, pra ganhar o quê? Duas mariolas e um cigarro de Holanda. Marquei com a minha nega 5, cheguei às 5h40. Esperar mais de 20 minutos, quem é que aguenta? É 4h20, no outro é 4h30. É que de um relógio pra outro, adora vareia. Toca na banda, pra ganhar o quê? Duas mariolas, um cigarro de Holanda. Toca na banda, toca na banda, pra ganhar o quê? Duas mariolas, um cigarro de Holanda. Toca na banda, toca na banda. De Luiz Américo e Braguinha, ouvimos com Luiz Américo, Fio da Veia. E com a Adriana Barbosa, ouvimos dele tocar na banda. Na sequência, o cachorrão Jair Rodrigues, Boi da Cara Preta, de Zuzuca. E com Antônio Carlos e Jocafe, vamos ouvir Minhas Razões, do Antônio Carlos e Jocafe. Sou de reclamar, só exaltei, Eneida, amor e fantasia. Cantei intrudo, Zé Pereira, o rei da folia. Foi, foi, foi, foi. Foi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Foi, foi, foi. Vela inteira não me ilumina, com toco de vela quer me iluminar. Chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar, meu senhor diz. Foi, foi, foi, foi, foi da cara preta. Pega essa criança, quem tem medo de careta. Foi, foi, foi, foi da cara preta. Pega essa criança, quem tem medo de careta. Eu não chorei. Alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, alagada, al Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! Hoje no nosso Papo Nutritivo eu vou trazer algumas dicas de como conservar por mais tempo frutas, legumes e verduras. Banana, araça e jaca, água de coco para te banhar. Eu te achei foi no caminho da feira. Essa menina como cheiro, flor de maracujá. Beijinho de cana com sabor de uva. Caju, caqui, mandacaru, cajá. Nossa porra com ticana de... Então, às vezes, a gente pega uma promoção, compra fruta demais, ou mora sozinha, sozinho, e os alimentos acabam estragando. Então, hoje, a gente vai aprender como conservar para que eles durem um pouco mais, evitando assim o desperdício. Podemos conservar as ervas e folhas menores, como salsa, coentro, cebolinha, numa vasilha plástica coberta com plástico filme e fazer nele alguns furinhos em cima. Já as folhas mais grossas, como couve e alface, podemos guardar na vasilha plástica com tampa e intercalar as folhas com papel toalha, para absorver a água que pode fazer com que ela estrague. Lembrando sempre que as folhas devem ser guardadas secas. E hoje podemos comprar nessas lojas de utilidades domésticas alguns secadores de folhas. É uma vasilha de plástico com a manivela no meio. A gente vai girando, girando e as folhas saem de lá bem secas. Para as frutas, podemos conservá-las na geladeira e mesmo assim, quando elas já estiverem muito maduras, podemos fazer polpas para futuramente preparar um suco ou uma vitamina. Se preferir, podemos congelar também a fruta inteira e depois preparar um suco, vitamina ou até mesmo geleia. Se por acaso não formos consumir toda a fruta, como por exemplo abacate e maçã, devemos envolvê-la num plástico e depois no papel alumínio, para evitar o escurecimento enzimático, ou seja, a oxidação da fruta, causado pela presença de ar e de luz. Legumes como abóbora, batata, chuchu e cenoura deverão passar por um choque térmico. Então, devemos jogá-los em água fervendo por 5 minutos, em seguida retirar e jogar em água fria por mais 5 minutos. Armazená-los em um saco plástico, retirar todo o ar de dentro e congelar. Frutas cítricas como limão, laranja e tangerina, se não formos consumi-las inteiras, enrolar também o plástico filme e depois envolvê-las no papel alumínio. Assim evitamos a oxidação, porque não tem a presença de ar nem de luz. Um laranjeiro, o meu tabuleiro, vou vendendo laranja pera, laranja lima, laranja seleta e tangerina, quem quiser comprar em mim, quem quiser. Essas foram as minhas dicas de hoje. E se você também tem alguma dúvida ou quer alguma dica sobre nutrição, mande seu e-mail e participe. Depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Não estou aqui pra brincadeira, quero lhe dizer que sou mangueira, quero lhe dizer que sou mangueira. A hora é essa! Tem xixi e acarajé, tem... Esta foi a nossa nutricionista Denise Braga com mais um Papo Nutritivo. E ela hoje nos contou como preservar, como conservar por mais tempo produtos como frutas e legumes. Realmente, a gente que mora sozinho, eu moro sozinho e muitas vezes eu perco esses produtos, porque ou eu não consumo no tempo que eu achei que fosse consumir, ou eu compro demais, enfim. E nos dias de hoje não dá para desperdiçar, né? Então, boas dicas da Denise Braga, nossa nutricionista, que está sempre aqui toda semana dando dicas de nutrição. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e ela virá aqui no próximo programa esclarecê-las. Na sequência, vamos ouvir com o Paulinho da Viola, dele Foi um Rio que Passou em Minha Vida. E com Oswaldo Nunes, Segura Este Samba, a composição é dele, Oswaldo Nunes. Eu te disse, cara. Irmão, me desfile. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Louve, Elizabeth! Vamos que não vai vir! Valeu, filho! O rei do forte dos palmares ficou meu terra, céu e mares. E Corinthians, a poluição. Ouvimos com o Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida, a composição do Paulinho da Viola, e com Oswaldo Nunes, segura este samba. A composição é dele, Oswaldo Nunes. E se você quer fazer alguma sugestão, crítica, comentário, pedido musical, envio da sua lista de músicas para o nosso especial do mês, também se você quer sugerir alguém para ouvir focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para bate-papo musical1@gmail.com. Vamos seguir o nosso baile de carnaval, promovido aqui pelo Bate-Papo Musical. Agora, trazendo Martinho da Vila, cantando Canta, Canta Minha Gente, a composição é dele, Martinho da Vila. E com Benito de Paula, Violão Não Se Empresta a Ninguém, composição do Benito de Paula. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machis, baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Se chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão, não deixo não. Onde está você? Onde está você? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. 5:30, 6:30, esperei, você não veio. Eu bem disse outro dia, violão não se empresta a ninguém. Espero umas meia hora, e se você não chegar, não aceito conversa mole, não aceito desculpe, não vai desfilar, não vai não. Onde está você? Onde está? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. Não deixo não. Você chega fora de hora, não

alegria. Marte, mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Quanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele viejo que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. No meio da multidão. No meio da multidão. Oh, oh, oh, oh. Ouvimos com Elza Soares, Palmas no Portão, de Walter Dionísio e da Cri, e com Zequete, Máscara Negra, do Zequete e do Pereira Matos. Se você quer fazer alguma sugestão, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Dois Tempos, também o envio da sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na última rodada do nosso baile de carnaval, chegando ao finalzinho, né, a orquestra agora vai tocar a última rodada, a última parte do nosso baile. Vamos ouvir com Almirante pelo Telefone, Mauro de Almeida e Donga. E fechando com Chave de Ouro, talvez dos hinos, né, dos carnavais, a belíssima marcha Bandeira Branca. Canta Dalva de Oliveira. A composição é de Laércio Alves e Max Nunes. O chefe da polia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da polia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, esquece a paz e verás. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás.

sacudida da cidade explode, explode. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, esse especial de carnaval. Espero que você tenha matado saudade, tenha curtido bastante, né, essas músicas e relembrando bons momentos. Mas a festa continua na sua casa, moderadamente, obviamente. Vamos curtir o carnaval, curtir esse período que é gostoso, período de alegria, mas com moderação. Quero agradecer a sua presença comigo até agora, a sua companhia. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los também a divulgar nosso programa, nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com as suas sugestões, críticas, seus comentários, pedidos musicais. E não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Pai!